Pode passar e conforme a rota. Aciona 5037, controle 119.8. Cliente 360 autorizado para Guarulhos, separada pista no zero, curva, primeira curva direita, Tael Leda Motiva, após Motiva voa Bridge, após Luna 6 até Belo Horizonte, Trive, posse de Caldas, 5037, transponder e 198, controle de saída, Ocean 62, Cicona. Cheio após Motiva, intercepta peso 1-0, após Bridge, após Luna 6. Cliente, Motiva, Bridge, via Apresilou 1-0, após Apresilou no meio. Toma pronto. Câmara pronta, 62 segundos. Nome do ano é possível, 022-11-1, request pushback, 22. ground airport, flow 020, request taxi. Taxi to holding point runway 10 via Main April and taxiway India. Holding point contact tower frequency low 18.95 to 18.1014. Taxi by Main April and taxiway India to holding point runway 10. Then tower 18.95 and 18.1014. Tower 18.1 for 0.0. Ground 022, airborne now to Naina, call control departure frequency 119.8. 119 FLA, departure call 022. Boa noite, obrigado. Boa noite. Coordenando informa ataque, funcionamento 2265. Minha 251, 9 horas, alternando o Galeão, 158 a bordo. 7, primeira direita via Índia, segunda direita via Índia, ponto de espera toda na noite, decimal 95, ajuste 1014. Bom voo. Bom dia, Chané 62, Kona, pronto, puxa, no ponto de espera. 25 Kona, pista livre, autorizada além decolar, o vento, no momento, 320 graus com 2 nós. Decolar, Delma 0, Chané 62, Kona. Do 51 decolado 248, controle 1 no 98, bom voo. 98, boa. Torre Salvador, bom dia, da 3517, aproximação final, avistando. 3517, da amistade, reporte baixo travado. Está com um trem baixado de chegada. Tem pista livre, pouso autorizado a 1-0. O vento variável com 2-2. Ok, autorizado o pouso na 1-0, da 3517. Salvador, Alfa Zita, Quebec. Na escuta. Estacionado no Pátio 3, autorização de reporte até o Pátio 1, ponte 0. Semi-solo, inicialmente na, em 1, 2, 1.9. 2, 1, 9. Siga. Dá, deixa meu término. Da 3517, solo é 56, ao livrar direita 1219, solo, bem-vindo e um ótimo dia. Direita 1219, bom dia, tanto 3597, está desautorizado via Alfa, reporta antes do Juliette. Alfa, reporta antes do Juliette. Direto para o 2, 35 na 7. Direto para o 2, tá? 35 na 7. Alegre, informa certo. tráfego, bom dia, é o voo 1961. Confirmação, voo, por gentileza, autorização de tráfego, Galeão. Está na posição 10. Quer autorizado, Galeão, nível de voo 360. Da qual eu estou na zero, primeira curva direita. Perfil da Euler e depois uma Mótiva. Intercepta para Zulu 1-0 após desmaiar, precisa ter lúbito e após prosseguir conforme a rota. Aciona 5056, controle 1-19.8. Está autorizado Galeão, 3-0, decolada 10, curva direita, Adael, Leda, Mótima, conforme a rota, Zulu 1-0. Mata, descer lúbito, depois da rota do plano. 50-56, eu transpondo, 5056, controle 19-8, voo 9-1. Correto, então, pronto, puxa a cena, né? Depois será pronto, como é que você não vai entrar no 9-1?